lindo brinquedo, uma bicicleta, quem nunca sonhou? E as travessuras brincando na rua, quem nunca brincou? No fundo, no fundo, todo mundo é criança, quem nunca sonhou? Planeta azul, das cores tão lindas no coração. Todo mundo é criança, nos sonhos dos sonhos, na doce ilusão. Todo mundo é criança, unidos na força dessa união. Brinquedo, uma bicicleta, quem nunca sonhou? E as travessuras brincando na rua, quem nunca brincou? No fundo, no fundo, todo mundo é criança, quem nunca sonhou? Planeta azul, das cores tão lindas no coração. Todo mundo é criança, no sonho dos sonhos, na doce ilusão. Todo mundo é criança, unidos na força desta união. Um sonho distante pelo mundo da fantasia. Um lindo brinquedo, uma bicicleta, quem nunca sonhou? E as travessuras brincando na rua, quem nunca brincou? Todo mundo é criança, unidos na força dessa canção.